triste, com vontade de chorar, amargura insiste, a loucura me arrasta. Se eu me mato, alguns vão rir. Para outros, tanto faz. Minha dor não vão sentir. Poucos vão chorar demais. Mamãe vai chorar bastante. Vou fazer sofrer os meus quando for mais adiante. Vou ver que briguei com Deus. Faço um ato de heroísmo, ganho o nome de covarde. Dirá o jornal da tarde, Padre Nosso, Ave Maria, e outras preces vou rezar, para que Deus, com esta agonia, me ajude a terminar. Padre Nosso, Ave Maria, outras preces vou rezar, para que Deus, com esta agonia, me ajude a terminar. Estou tão triste, com vontade de ir.